Xené 6321, chame Centro Recife, frequência 1288, alterna 13325. 1288 na 3325, obrigado, boa tarde. Boa. Controle de Salvador, Altan 3190, Santa Zulu. 3190, boa tarde, via Mari, desça ao 060. Boa tarde, pro 060, via Mari, Altan 3190. 10 horas, Guarulhos. Chamou o voo, boa tarde. Índio Alfa Charlie, ponto 0183, comigo 14975, bom domingo. Igualmente. Solo, boa tarde, 35488, tudo? 35488, boa tarde, prossiga táxi via Alfa, aguardando antes da Juliette. Via Alfa, antes da Juliette, 5482. Andina, 500 pés, o destino é Farol da Barra, um helicóptero. Tráfego. A linha manter deixando livre a passagem pro Pato Tabate. Senta 3835, táxi via Juliette, Alfa e Charlie, com número 2, ponto espera. Ajuste 1094, no ponto espera pronto, vai chamar 2883. Tem um voo, boa tarde. 2883, boa tarde. Charlie, Alfa. Juliette, Alfa e Charlie, obrigado. Papapá, Mike Eco Delta, prossiga. Café de Manati, uma dúzia no PAB, na radial 140. Estamos crescendo na produção de uma dúzia. Mike Eco Delta. 7 Mike Eco Delta, ajuste 104, direto, farol de Itapuã, Mike Eco Delta. Farol Itapuã, Mike Eco Delta. Patrão de Salvador, boa tarde, Papa Romeu, Whisky Golf Oscar. Whisky Golf Oscar, boa tarde. Saudou a Pera Visual, a gestão 04, tinha pra descida. Pra descida, nosso tentar, pois na hora certa. A gente foi pro de Paripe, para ingresso, corredor Interlagos, Whisky Golf Oscar. Paripe vai no Interlagos, o Golf Oscar. Gol 612, desça 4 mil pés, a gestão 04. 4.014, 62. Nós. Autorizado, alinhar e decolagem para o gol 975. Ô, Mike Eco Delta voltando? Prossiga, Mike Eco Delta. Confirmando a nossa radial 240, ok? 240, ciente. O Golf Oscar para descer, tá? Whisky Golf Oscar, desça no 1500 pés, o ajuste 1014. 1504, Golf Oscar. Mike Eco Delta, acione o código 0133. 0133, Mike Eco Delta. Torre, boa tarde, da 3835, ponte espera, cabeceira 10. 3835, boa tarde. Autorizado a alinhar e manter cabeceira 10 após decolagem do Boeing. Sim, mantenha após decolagem do Boeing, 3835, ingresso. Bravo X-Way Fox, decolou 59. Confirme se tem condições de curvar à esquerda, cruzar o campo sobre a parte intermediária da 1028. Afirmativo. Estão autorizado perna do vento da 17. Reporte para girar a base. Preparar para a base, o Bravo que você foca. Decola 10 com curva à direita, subida da El, transição de Ner, código 5410, frequência do controle 199.8. Mativa autorizado 400, sobre o Whisky 50, saída El, transição de Ner, 5410, eu transpondo, 198, controle de saída 3175. Correto, 07 portão, champando para o pushback acionar. Champa para o push, o 3175. Boa, no 399, copia. Aí, puto. É, Mundo 399, autorizado Salvador, Congonhas, 360, aerovia Peri 58. Equador 10, para a direita, subida Gole, transição Gonza. Código 5401, frequência do controle 199.8. Autorizado para São Paulo, 360, aerovia 58, decola 510, cruzando a direita, saída Gole, transição Gonza. Transponder 5401 e o controle 198, o Gol no 399. Correto, Gol 399, portão 01, chamando para o pushback e acionamento. Formaremos, obrigado. Falou, Juliette, Quebec, Kilo. Juliette, Quebec, Kilo, prossiga. Andada mata com notificação para Valença. Versão, Juliette, Quebec, Kilo. Foi feito para o 20-2000. Juliette, Quebec, Kilo, que seu fã se encontra conosco? Não, desculpa. Irei entrar em contato com a SALES. Só confirmando qual destino e o Bravo 2. O nível? É, 1000 pés do corredor até para Valença. Que 1000 pés no corredor axé não é possível devido à restrição do corredor axé. Seria 1.500 pés. Ah, sem dúvida. Então, como o seu plano não se encontra conosco, eu irei contar com o Saliese, aguarde para a cópia. Ok, né? Solo, Papa Romeo Lima, Alfa Tanque, para táxi com 1 a 0, aborda. Tá me enganando, hein, Cola? Pista 1 a 0, vento 200 graus, 1 a 0, 9. Ok, está 385, sistema de decolagem, está 3835. Autorizado táxi via Juliette, Alfa, tem o ponto esperadão no 0, na Charlie. Lá chamará a torre 1, no 8, decimal 3, ajusta no 0, no 4, tem um bom voo, Alfa, Lima, Lima, Alfa, Tango. Ciente, Lima, Alfa, Tango, até o ponto de espera da Charlie, chama a torre 183, Lima, Alfa, Tango, boa tarde. Obrigado. Então 8002, ajuste velocidade para 2190 nós. 210 nós, 8002. Toma ativa. Travado, Juliette Serra Tango. Juliette Serra Tango, continua a aproximação, aguarde pista livre. Estou em Salvador, boa tarde, gol 1612, passou 366. Gol 1612, boa tarde, continua a aproximação, aguarde eixo da 10 livre. Informe que você é deslocado 90 metros, 90 metros. Gente do deslocamento, aguardando no 612, graças. 35 decolou 01, chama o controle 19.8. 9.8, bora. Sou eu, Mike Eco Delta, passando o farol de Itapuã. Mike Eco Delta, faça espera sobre Itapuã, tem um tráfego. Tráfego um Charlie 155 decolando da 107. Para qualquer medida sobre 107. Ok, faz espera sobre o farol de Itapuã, Mike Eco Delta. Juliette Serra Tango. Autorizado pouso, pista no 7, vento 190 graus, 109. Julia 04, prossiga. Fox, toque, tocou e remeteu a 03. A, mantenha pro aguarde para girar para a base. Mantenha pro. Atlético, tá mantendo a pro, Braga, sem força. Tá mantendo espera no farol de Itapuã, Mike Eco Delta? Afirmo. Então mantém. Zero, vai. E por mais 2 minutos eu pago sua cópia. Toca. 367, prosseguindo no procedimento, mantendo 200 nós. Perfeito, reposto passando Serra Vita 366. Portada Serra Vita 366. 3190, controle. 3190, mais conta. 3090. Mantenha presente pro subvetor, desse mantenha 3000, altímetro no 0 no 4, limite localizador. Gente, mantenha na pro, descendo para 3000 com 1014, limite localizador está 3190. Perfeito, qual a sua indicada no momento? Indicada 229, está 3190. Reporte para. Reporte livrando pista. Solo 05. 1612 autorizado, pouso pista 10, vento 200 graus, 109. Nível pouso na 10, gol 1612. Mike, que o dado confirme esse visual com o Boeing na curta final da 10. Afirmativa, após a passagem, podemos cruzar o prolongamento da 28? Afirma, após passagem, autorizado base pela direita na, para 17. Positivo. Mike, que o dado está. Atingiu no meu pé, o Bravo X-Ray Fox. Bravo X-Ray Fox, autorizado perna contra o vento da 10, aguardando para cruzar o eixo da 10-28. Contra o vento da 10, Bravo X-Ray Fox. Autorizado, vai aproximar um pouco aqui do litoral que está dentro do mar, ok? Aí, decolada 17. Aí, decolada 17, está no hangar da mata. Legal. Para Valência, irá decolar do. Irá subir após a decolagem. Vá à direita, seguirá o litoral a 1.500 pés, devido à restrição do corredor axé. 1.500 pés. Código 0117, frequência do controle 119.8. 0117, decola da 17, subindo para 1.500 pés, curva direita, chamando o controle 119.8. Ciente, mantendo a minha escuta e aguarde transferência para a torre. O Jet quer ver aquilo. Afirmativo, fala ali para acionar. Feito, mantendo a 3.000, tem o tráfego abaixo. Tá sentindo o tráfego, mantendo a 3.000, tá, 3.090. Torre Salvador, boa tarde, tá 8002, tá estabilizado no RNAVE da 10, agora... 2 milhas e meia para o Serra Vida 372, ainda não visual. Gente, reporte visual, o trem pode baixar travado. Tá, 8002. Bota lá. Sou 12, 1612, solo 06, livre à direita, chame solo 12.9. 219, gol 6, 12, boa. Claro, desce e mantenha 2000, altímetro 1014. Pressiona para 2000, recebe sua localizadora, tá, 3090. Ativo livre LS, dá na escuta. Suena. Chegou o FIOS, seu controle. Prossiga. Deu no 1.500 pés, reporte visual com aeródromo, confirma altímetro 1.014. 1.500, reportaremos visual com aeródromo 1.014, o gol FIOS. Patrulha 04, chame a torre 1.18, decimal 3, patrulha 04. Chamar a torre 1.03.04. Visual. Mike, cuidado autorizado, pouso pista 17, sobre a cabeceira 17, vento 200 graus, 109, sem interferir com a final da 10. Gente do helicóptero, prosseguindo, está autorizado o pouso na 10, tá 8002. Mike, é com delta girando final da 17. Joga com o Sway Fox, mantenha sobre o setor nordeste do campo. Só tem o tráfego para pouso na 17. Setor nordeste do campo, Bravo X-Ray Fox, espera? Estou acima. Ah, curvando pela direita então, Bravo X-Ray Fox. Controle 8002. 8002, confirma o trem, pouso baixou travado. Afirmativo, está autorizado então o pouso, confirmando os primeiros 90 metros disponíveis. Afirmo, cabeceira deslocada 90 metros, autorizado pouso pista 10, vento 200 graus, 109. Autorizado pouso na 10, ciente da cabeceira deslocada 90 metros. 8002. Torre Salvador, patrulha 04. Patrulha 04, mantenha-se sobre o farol de Itapuã. Espera sobre o farol de Itapuã, aguardando para cruzamento. Aguardando o farol de Itapuã, patrulha 04. Final no 7, baixado, checado, Mike Eco Delta. Cliente, autorizado pouso na cabeceira 17, pouso pairado. Mike Eco Delta. Delta, pouso parado sobre a cabeceira 17. Torre Salvador, Papa Romeo, Whisky, Golf, Oscar. Patrulha 04, com aeródromo congestionado no momento, previsão de espera, 5 minutos inicial. Mantenha o setor de farol de Itapuã. Manterá Itapuã, patrulha 04. Foi o Whisky Golf Oscar. Mike Eco Delta, confirmo. Bravo X-Ray Fox confirmando para o Nordeste, até inicialmente a praia de Jauá. Aguarde para o regresso no circuito de tráfego. Afirmativo, vai completar 360 na proa Nordeste, até Jauá. Bravo X-Ray Fox. Torre, o Papa Romeo Whisky Golf Oscar. Os Fusca ou Fiosca, autorizado final do ano 7, Fórmula, tem um Airbus 320 a 6 milhas, cabeceira 1-0. É o número, senhor, número 3 para pouso. Ok, estou observando a aeronave cruzando a final da 1-7. Fusca, Golf Fiosca, mantenha 1.500 pés sobre a rotatória, ajuste 1-0 no 4. 360 sobre rotatória? Sim. Torre, eu tô 3190, vai passar, você não tá com o trem mais travado, visual. 3190, continua a aproximação, aguarde pista livre, cabeceira deslocada, 90 metros, 90 metros. Centro dos 90 metros deslocado, aguardando pista livre, eu tô 3190. Mike, Delta, solo 10, livre para o pátio, livre táxi, para o pátio 4, estacionado em frequência. Whisky, Golf Oscar, ajuste de altímetro 1-0 no 4, suba para 1.500 pés, tá aparecendo 1.200 na... Radar. Delta 002, seu solo foi 09, chame-se solo 121.9. 209. Sou pushback, estacionamento, seu portaco está 3175. Solo está 8002, livrou. Eu siga a Alfa, mantenha-se na Juliette. Alfa, mantém antes da Juliette, na 8002. 1-0 graus, 1-0 nós. Cabeceira deslocada, 90 metros. 7, deslocamento de 90 metros, autorizado pouso na pista 1-0, tá 3190. Eita, subida gole, transição ofitou, código 5173. Frequência do controle em 199, decimal 3, correção, decimal 8. 1998 é o controle. 360 Brasília, Perizulu 17, decola da 10, curva direita, gole ofito, 5173, 198, controle. Oi. Correto, já estou ciente do seu acionamento pushback, porém a aeronave companhia já iniciou no. Seu será o próximo setor. Mantém então o 95? 04. Perna do vento pela direita, dono 7. Pela direita. O risco foi autorizado final do ano 7. É para 3.030, pouso baixo travado. Ok, vai ingressar na final do ano 7, reportaremos final de 3, baixar e travado. O Bravex Fox está no através de buraquinho. Bravex Fox mantém o setor nordeste do campo. Afirmativo, vai manter o setor nordeste. 5416, frequência do controle em 199, décima 8. 3567, autorizado 360 pela Perizulu 17. Decolado 10, primeira curva direita, gole ofito. 5416, transponder 198, controle. Correto, zero meu portão, champion para o pushback e acionamento. Camarada 3567. Bom, autorizo o 925 a girar na posição, no 02. Barro meu e Chapa, Vigilância 430. Reporte Sagaz, alternando Brasília 1273. Senhor, afirma, 45. 304, mantém a perna do vento pela direita, 17, será o número 2 para pouso. Após um Bravo Eco 58, a sua direita, na final do 17, autorizado de ir à base. Está mantendo a perna do vento da 17 para 304. Mantendo posição antes da Juliette, tá? 8002. Golf Oscar forma um helicóptero a 500 pés na perna base pela direita, 17. Ciente, Golf Oscar. Afirmativo. Ciente, aguarde, coordenação. Poderia informar a provável saída? Fuca, Aracaju. Ciente, aguardando autorização, boa noite. Chegada BOF, desse mantenha nível de voo 040. Chegada BOF é o 040-601. O controle 601, questão de executar o RNAV para 10. Perfeito, inicialmente na BOF, aguarde autorização para aprovar Servito 366. Aguardando, no 601. Quanto Claro, Golf Oscar, seu solo foi 1-4, livre próximo à direita ao estacional livre frequência. Autoriza a perna do vento da 1-0 pro Bravex e Fox para evitar chuva. Tava com o Safe Fox, autorizado perna do vento, mas deverá fazer 360. Gente, tem duas aeronaves para pouso e uma para decolar. Vai afirmativo, então vai manter a perna do vento quando nela finaliza 360. Bravex e Fox. 4:20, alterna Galeão para o táxi. Taxi autorizado, direita, Alfa, teu ponto esperando 1-0 na Charlie. Lá chamar a torre em 1-8.3, ajuste no 0-4, bom voo. Autorizado via táxi Alfa, Charlie, chama a torre 108.3, lá. O ajuste no 0-4, jogou no 329. Bom trabalho. Alô, Salvador, boa tarde, número 402, Fox Tango. 402, Fox Tango, tá no pátio 3? Ciente, suficiente para São Paulo, Congonhas. Nível, confirma o nível. 430. Será coordenada agora? 304, considere solo azul no meio, livre táxi, pátio 4. Livre táxi, pátio 4, pátio 304. Juliette Quebec, quilo autorizado, alinhar e decolar pista no 7, vento 210 graus, 08 nós. Ciente, mantenha a posição e aguarde, 3567. 3567 agora. Bom, 9925, pode iniciar o seu pushback, acionamento, reportax. Deu push, bom, 925. Controle de Salvador, boa tarde, é o Papa Romeu, Lima Alfa Tango. 602 para... Lima Alfa Tango, vigilância, submantenha nível 400, Lima Alfa Tango. Para o 400, Lima Alfa Tango. 240, Salvador, reassumindo para o mar, igual 602. 4-4, pronto. 1-399, autorizado ali a manter pista 1-0. Autorizado ali a manter pista 1-0, gol no 399. Quebec Kilo decolou, 1-7, o controle 1-9.8. Quebec Kilo. Sonho, eu vou fazer com a Juliette. Alô, Vitor Juliette, autorizado final da 1-7, número 2 para pouso, aguarde pista livre. Final 1-7, número 2 para pouso, vai aguardar pista livre, o Alfa Vitor Juliette. É, valeu. Milhas, rumo Nordeste, mantendo 370, Alfa 3. Ok, suba para 1.500 pés, lendo o litoral, Juliette, Quebec Kilo. Alô. 1-399, autorizado decolar pista 1-0, vento 220 graus, 1-0 nós. Disposição Pelô, autorizado Serra Vitor 366 para o final RNAV. Pode Pelô, autorizado Serra Vitor 366 para o RNAV, 601. Espera dar 1-0 via Charlie. Lá chama a torre em 1-1-1-8.3, ajusta no 0-4-3-1-7-5, bom voo. Táxi autorizado via Juliette Alfa. Para o ponte de 1-0 via Charlie. 1-0-1-4, ajuste da 3-1-7-5-14-2-3. 8-0-2, após a nossa companhia liberar a Juliette, pode ingressar via mesma até o portão 1-1. Pois era a nave da companhia liberar a Juliette, ingressa na mesma para o portão 1-1, então 8-0-0-2. Então 390, vai manter posição, seu gate é o portão 02 para entrar na nave do setor da Gol, que está finalizando o pushback. Ok, mantém a posição e aguarde. Sérgio, mantendo a posição, aguardando, está 390. Toca remetida. 7:6, 199. Decolou aos 19, chama o controle 19.8, 399. 198 no 399, uma boa noite, meu. Tango, chame Centro Recife agora, frequência 1288. 288, Lima Alfa Tango. Grato, uma boa tarde. Boa tarde. Tiro pouso, piscina 7, vento 180 graus, 10 mais. Livre pouso, Alfa Zeta Juliette. Alex, em Foxtrot, tocou RMT, o da presente já pode fazer curva à esquerda para cruzar o campo imediato. E chame para girar a base no 7. 1-9-3, ajuste no 0-4, bom voo. Índia, Alfa Charlie, 18-3, após 0 da 10, seguindo a 330 da TAM. Bom trabalho e bom final de tarde. Gol, na 2. Igualmente. O TAM 3190, pode ingressar via Juliette, seu portão 02, observando a nave da Gol, iniciando táxi. 7, via Juliette, está visual para a nave da Gol, 02, TAM 3190. TAM 3567, a nave da companhia já passar a retaguarda. Correndo que disse que após a mesma iniciar seu pushback acionamento. TAM 3567, pode livre pushback 5 livre a decolagem, vento 1-80 graus, 8-9. Autorizado a decolagem na 0, tanto aí junto. Ah, pronto pra girar a base, o Bravo X Fox. Que aguarde pra girar a base, porque tem o Vitor Juliette na final curta, ele vai pousar e fazer o backtrack, aguarde em torno de 1 minuto pra girar. Afirmativo, vai aguardar o Bravo X Fox. Libra. Voador melhor do mundo, Recife, nível 390. Aerovia, período 58, decola, dono 0, curva esquerda, subida Pulga, transição Aracaju, código 5430. Frequência de controle 199.8. Autorizado Aracaju no 390 pela Aperuí 58. Decolando da 10, primeira curva esquerda na saída Pulga, Aracaju, transponder 5430 e o controle 198. Confirme, o senhor cotejou Aracaju, é Recife, correto? Afirmativa, saída, Cuca, transição, Aracaju. Sim, 5430, código, portão 10, está correto, sempre pronto para o pushback acionar. Tomará para pushback acionamento, gol 1856. Não, não deu minuto não. Solo Salvador, muito boa tarde, Webjet 6720 no 340 para o Rio de Janeiro, Galeão. 6720 da Web Salvador, Galeão 340, será coordenado, aguarde. Aguardando 6740. 0114. 2500, 9014, 960. 98, boa tarde. 6708. Controle Salvador, boa tarde, tá 3175, tá cruzando 2000 pés na 2.5. 3175, vigilância, submantenha nível de voo 400. 400, autorizado, tá 3175.